com ele eu vou pra o céu. Eu não sei a hora que eu vou embora para o céu de luz, onde está Jesus agora. Céu de luz, onde está Jesus agora? Quando o rei voltar, muita gente vai ficar lamentando, sem achar consolação. Consolação.